Muito boa noite. Não sei se está a funcionar. Queria antes de mais nada agradecer. Antes de mais nada, a ideia e a iniciativa desta realização, com que a cidade, de certeza absoluta, muito se enriquece. Enfim, o gosto que me dão de poder estar aqui e juntar a minha voz às ilustríssimas pessoas que estes ciclos reúnem. Eu iria começar por apresentar um poema inédito que se destina a esta circunstância e depois fazer o apanhado de alguns dos vetores que me parecem mais importantes. Está onde? Está aqui. O poema intitula-se Zona Comum, que é, de facto, o que aqui temos nestes ciclos de conferências, não é? Uma zona comum de reflexão. E traz um pouco a ideia do agora, da praça pública. Sem dúvida, a mensagem do presente é veloz. Implica uma técnica de surf subtil para a síntese lumínica dos até agora antagónicos corpos em órbita geoestacionária. Minúsculos aglomerados seres contemplam astrofísicas distâncias vogando a anos-luz da Terra na paz enigmática dos gigantes. Intracubicamente indagadas, deixam-se medir, sem fazer ondas, nem ecos, nem perturbar borboletas azuis do outro lado do planeta. Alguém, num futuro arqueológico, encontrará esses seres inscritos numa cápsula de ónix em baixo relevo 3D. Origem das pesquisas analíticas dos humanos do final do segundo milénio DC. E seguir-se-á uma alegoria sobre o seu processo de passagem para o plano liso de contacto. De como os seus grãos vermelhos de orgulho, arrogância, medo, vaidade e outras minudências várias do absoluto plano dual da personalidade criavam riscos cinzentos no som límpido da verdade. Cisnes, abelhas, golfinhos, a delicada pureza da neve, o rigor indómito dos desertos, o fervilhar ríspido dos cardumes, o silêncio reverencial da montanha, a pequena armadilha dimensional do contínuo espaço-tempo. Sem dúvida, a mensagem do presente é uma cascata de informação crescente, aflorando finíssimas membranas, impressionáveis películas de filme, difundidas em projeção holográfica instável. Sem dúvida, a mensagem do presente é ainda um dardo tangencial a um futuro impreterível, cítara tangente ao despertar de uma zona comum compacta, onde entre ti e mim, o átomo e a galáxia, um molho de feno e o cume do Monte Fuji, um canto gregoriano e o meu gato, não haja fator algum de distonia, vibrato sequer que possa perturbar a geometria das manchas da girafa, a ergonomia das asas do beija-flor, a elegância de um voo de garça ou de uma aeronave aportando uma ilha no Equador. avessa ao infinitésimo monumental lamento da história. A poeira luminosa levantada atravessa-se e murmura: é agora. E o ar deslocado por estas claríssimas sílabas pode mover em Espanha as velas de um moinho, pode erguer a massa oceânica de um tsunami. Saibamos que a palavra nos foi pronunciada e nos está desde sempre doravante no regaço, iminente, radiosa, solar, imperiosamente agora, tendendo para infinito. Devo confessar que basicamente tudo quanto tinha para lhes dizer está no poema. Acontece também que um poema é um território muito denso, simbólico, metafórico, polissémico. E, portanto, evidentemente que não é numa primeira leitura, e particularmente nestas circunstâncias, enfim, que se digere todo o concentrado de sentido que um poema pretende ser. De modo que iria agora, de forma mais analítica, abordar alguns dos aspectos que me parecem, enfim, fulcrais, mais importantes, que tentei levantar no poema. Começava, antes de mais nada, por apresentar um poema, e estas duas linhas são um poema, de Luís Miguel Nava, que nos diz: às vezes, entranhando-me num espelho, consigo dar nele duas ou três braçadas sucessivas. Invoco este poema, este autor, para poder trazer à evidência esta necessidade que o poeta tem, que o criador tem, que o artista tem, de se imiscuir, de mergulhar no outro. Compreender, escrever, criar é, com certeza, apropriar-se de algum modo do que é o outro, a alteridade. O outro em nós, o outro como reflexo de nós, o outro como a nossa margem. Portanto, esta ideia de alteridade, do conhecimento como a apropriação do outro, é o ponto de partida que eu proponho. E também a necessidade absoluta de mergulharmos no outro. E esse mergulho no outro é feito absolutamente. Não sei se já tiveram a oportunidade de adquirir ou de ver o último CD da Cecília Bartoli, belíssima música, em que esta belíssima mulher mergulha a sua voz na voz dos castrati, este fenómeno estranhíssimo, não tão longínquo. E, portanto, este mergulho no outro, que é em si um outro. E esta necessidade do mergulho no outro, da imersão no outro, vai a tal ponto que Cecília Bartoli oferece o seu próprio belíssimo corpo para, enfim, esta operação que hoje em dia é muito simples, não é? Photoshop. De facto, o imiscuir dos corpos, o imiscuir das formas, o mergulho na forma. E, de facto, a poesia é provavelmente a outra atividade humana que tem mais a ver com poesia, é a música. E muitas vezes, pelo lado do conhecimento analítico, invoca-se que a poesia é pouco rigorosa. O que eu quero, antes de mais nada, dizer é que me parece que cientistas e poetas partilham esta curiosidade, esta paixão, esta inquietude de qualquer leitor perante o mundo, de qualquer pessoa que pretende compreender o mundo a fundo. E que todas as hipóteses da ciência, tal como as grandes manifestações da poesia ou da arte, de um modo geral, funcionam como uma espécie de koan, não é? Como qualquer coisa que se destina a modificar a nossa imagem, a nossa compreensão do mundo e do homem e da sua rede de interconexões. e que, de facto, estas coisas se operam numa convergência harmónica, apesar de, eventualmente, à superfície, isso não parecer ser assim. Diz-nos Sofia de Melo Brider Anderson, numa das, para além de, enfim, de vários poemas, nas suas magistrais poéticas, o poema habitará o espaço mais concreto e mais atento. De facto, a arte, por polissémica que seja, por simbólica que seja, por território magnético que seja, tem, antes de mais nada, a necessidade, a preocupação de rigor. E isso é dito por todos os poetas, de várias maneiras, ao longo dos séculos. Claro que depois as metodologias são, se calhar, diferentes, ou nem tanto, mas iremos analisar isso. Das muitas dezenas, centenas, milhares, com certeza, de testemunhos que poderia trazer, revisitei Claude Lévi-Strauss, até porque deixou-nos há poucos dias, perto, estava quase a fazer 101 anos. E Lévi-Strauss diz-nos o seguinte: esqueço o que escrevo quase imediatamente depois de acabar. Creio que há alguma coisa de significativo no facto de eu nem sequer ter a sensação de haver escrito os meus livros. Tenho, ao contrário, a sensação de haver... Desculpem, de que os livros são escritos através de mim. E logo que acabam de me atravessar, sinto-me vazio e em mim nada fica. Intencionalmente fui buscar depois um pintor, o famosíssimo Van der Heijden, que nos diz a mesma coisa, de um modo lapidar. Artists who are particularly, os artistas que são particularmente receptivos recebem como um rádio. Não temos controle sobre isso, mas claro que podemos fazer escolhas. Temos, portanto, aqui um sociólogo, um pintor, e os exemplos seriam infindáveis, era uma questão de tempo que não temos, que não tenho. A este propósito, diz ainda Lévi-Strauss, a minha obra desperta-me pensamentos desconhecidos para mim. Isto significa, de algum modo, que cada um de nós é um ponto de convergência, uma encruzilhada onde acontecem coisas. Claro que isto aqui nos levanta questões de fundo. Acontecem coisas e como acontecem as coisas, não é? E então aí temos enfim, um eixo segundo o qual estas coisas se processam. Com Bacon, Descartes, Newton, constrói-se o cisma, a separação, não é? Que cria as condições para o pensamento científico se autoconstituir, como tem existido ultimamente, nos últimos séculos, e que conduz à buscante de invariáveis. A invariante na paisagem, a invariante num conjunto complexo de códigos, seja ele qual for. E daí as pessoas pretendem chegar, e chegam, a um padrão, a uma matriz, a um paradigma, e daí evidentemente retiram ordem e daí retiram significado. Acontece que entre o pensamento cartesiano e a mente, e a ambição totalitária da mente, se dá muitas vezes um grande clash, um grande conflito. A mente não gosta de processar as coisas no eixo, pelo eixo dual do certo e errado. A mente gosta de funcionar em feixes, gosta de funcionar relacionalmente. E de certo, a dualidade, esta coisa do certo e errado, determina um território profundamente desértico para a suculência do pensamento. O pensamento é muito mais rico, muito mais pulsante do que isso, não é? Portanto, isto conduz-nos à necessidade da relação transdisciplinar, como, por exemplo, é discutida e apresentada por Niculescu. É na base de uma lógica quântica, absolutamente, em que percepção poética ou não, se constitui como zona de menor resistência. E, portanto, faço aqui apelo ao conceito de Peirce, que é hoje em dia muito, muito evocado, a willful adherence to belief, não é? Portanto, a aderência eu sei que é adesão, mas a aderência não fica nada mal, a uma crença. Claro que toda a gente fala em Peirce, acontece que por acaso este conceito já vem bastante de trás, vem de 1817, e quem o introduz pela primeira vez é Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, no, na sua bibliografia literária. E Coleridge fala exatamente na willing suspension of disbelief, ou seja, a suspensão voluntária da descrença. E preconiza enfim, esse método, esse processo, como viabilização do conhecimento por intuição poética. Claro que aqui, novamente, no porão, grandes questões. Conhecimento, ótimo, todos nós sabemos o que isso é e o que é que queremos com isso. Intuição poética, bom, aí estamos se calhar a falar de outras coisas. Porque, claro, não é? Uma coisa pensa ao cavalo, outra coisa quem está a montá-lo, e isto é Alexandre O'Neill, não é? E esta questão do control, não é? Como se faz, quem o faz, para que se faz, como se faz, quando se faz. E isto conduz-me assim para andar muito depressa, porque de facto o nosso tempo aqui é muito contado. Há necessidade de tentar que num slide PowerPoint fazer assim, a descrição do estado do mundo, não é? Para chegar enfim, ao meu objetivo, que é o da complacência. E então é assim, tomar as rédeas da montada para o seu próprio caminho, quer para artistas, quer para cientistas, significa, digo eu, certo, não ceder à tentação da complacência. E o que é que eu quero dizer com isso? É que somos todos, de facto, inundados de informação, até à mais saudável reação alérgica da indiferença. Somos todos inundados de preceitos éticos, morais, do politicamente correto, etc, etc, de regras, de normas internacionais, europeias, nacionais e por aí fora. Somos todos regidos, geridos, operacionalizados, otimizados, etc, etc, e por aí fora. E esta desenfreada formatação a que todos estamos submetidos serve, evidentemente, para a emergência de uma nova democracia que tem, obviamente, o seu lado perverso. E com certeza que um dos lados perversos, ou um dos aspectos deste lado perverso, é o risco da complacência. É que, de facto, não basta clamar por inovação, como toda a gente clama por aí, quando, de facto, uma geração inteira, se calhar mais do que uma, neste momento já, é formatada para a regimentação sistémica. E quando, de facto, os potenciais atores dessa inovação são completamente desertificados das componentes indispensáveis para o protagonismo dessa inovação. E esta história da complacência prende-se muito com outra questão, que é uma questão real e de peso, que é a da validação. A ciência precisa de validação. A ciência precisa de se justificar. Precisa de atestar a sua própria validade. Aí parece-me reside uma grande diferença em relação à poesia, porque a poesia não se justifica, a poesia é. Evidentemente podem dizer, mas é ou não é? Claro, é ou não é. Isso tem a ver com a qualidade intrínseca da poesia, mas não só, não é? Porque o facto da poesia existir ou não existir tenta, digo eu, para a posteridade, em continuidade, não é? Tem muito a ver com a sua visibilidade. E a visibilidade da poesia não é uma questão intrínseca, não é uma questão que lhe seja interior. É, de facto, uma validação, trata-se de uma validação exógena. E aqui invoco os conceitos do professor de Harvard, Stanley Fish. A questão de que a interpretação, o sentido, o significado é um ato deliberativo. As coisas são, com certeza, um universo de significados em si, mas o significado que atribuímos às coisas é um ato deliberativo. Somos nós que deliberamos ir buscar ali aquele significado e não outro num determinado momento. E esse ato deliberativo tem a ver com a convivência que se faz e a interação que se faz nas comunidades interpretativas. E todos nós funcionamos em comunidades interpretativas. Quer estejamos a discutir relatos de futebol, ou a última moda dos saltos dos sapatos, ou a última tendência para a M-Theory, estamos sempre a funcionar em comunidades interpretativas. E, portanto, a validação do poema é feita também por uma comunidade interpretativa. E disso, se calhar, depois podemos ter aqui um concurso muito útil. E está, de facto, baseado num set of beliefs, não é? Num conjunto de crenças. Acontece que esse conjunto de crenças não é inalterado, não é inalterável. E como muito bem analisa Bronkowski, e isto é também pegado por Brian Greene, não é? No seu elegantíssimo Elegant Universe, em cada idade há um ponto de viragem, há uma nova maneira de validar a coerência do mundo. Portanto, isto é assim e não é, e também é, e de facto o que se passa é que em todos estes territórios estamos a falar de narrativas. Narrativa como sistema de relações. E o que se passa é que a ciência, precisando de um contínuo, não é? Quer dizer, cada descoberta científica depende da que lhe é anterior, ou do conjunto de conceitos anteriores. Este contínuo é explícito e tem que ser explicitado. Ao passo que cada poema é uma totalidade. Evidente que se insere num contínuo. E há um contínuo que o perpassa, com certeza, mas é implícito. Não precisa de ser explícito. E se calhar já não tenho assim propriamente muito tempo para estar aqui a invocar Durkheim e Malinowski e tal, que são autores excelentes para este aspecto. Mas pronto, cada sistema é regido por um código. E cada elemento é em si uma constelação relacional. Quanto mais não seja, temos logo, enfim, como base o conceito de campo de relações do Jacobson. E nesta relação, nesta constelação relacional, o que importa é de facto descobrir quais são os fenómenos de parentesco. E é isso que todos fazemos, de alguma maneira. E esta interpelação conduz a uma transmutação, a interpretação de signos linguísticos por meio de um sistema de signos não linguísticos e vice-versa. E pronto, buscando concurso para isto, Charles Peirce, novamente, que nos diz que o sentido de um símbolo é a sua tradução em outro símbolo, ou então, do território mais da poesia poético, Otávio Paz, que muito indiscutivelmente afirma em vários livros, ao longo de toda a sua obra, que discute a energia que irradia cada símbolo. E, portanto, a palavra é um território magnético. E isto é, com certeza, uma belíssima definição para o poema. Há uma diferença, como eu tinha começado a discutir mais no início. O poeta tem consciência de ser um instrumento da linguagem, como vimos, não com poetas, mas com outros artistas. No entanto, a poesia transcende a linguagem. O poema é inexplicável, exceto por si mesmo. Por isso eu dizia há bocadinho, o poema é. Bom, e o poema é também um mediador. Isto retorna-nos à questão da alteridade. Poeta e leitor são momentos de uma mesma operação. Depois de escrito o poema, o poeta fica só. É assim uma espécie de um personagem resiliente, não é? Depois de ter sido expandido, depois de ter sido esticado, regressa ao seu ponto normal, digamos, ao inicial. E aí são os leitores que se recriam a si mesmos ao premiar, ao recriar o poema. E que se internalizam nesse outro ele mesmo. Portanto, esta questão do outro ele mesmo, poeta, poema, a mediação para o leitor que, internalizando o poema, transforma a sua alteridade, a sua estranheza em reconhecimento. Portanto, mediação, transmutação. E então, para concluir, de facto, ainda não sabemos com certeza porque é que alguns de nós nascemos Newton, ou nascem Newton, outros Tiziano, Da Vinci, Beethoven, por aí fora, por aí fora. Sabemos com certeza que a arte, toda a ruptura em arte, é transmutação, com ou sem terceiro incluído, e uso aqui o conceito de Lupasco, o sujeito transcendental, como queiram. A cultura é com certeza uma metáfora do espírito humano, e o espírito humano é uma metáfora da célula. Sabemos que vimos da natureza, e à natureza retornamos. E a natureza é, com certeza, uma estrutura, e a estrutura emite significados. E no caminho da demanda de sentido, cada passo é simultaneamente um voltar ao ponto de partida e um avançar para o desconhecido. Então, terminaria dizendo que nessa circularidade, cientista ou poeta, será de certo o ser humano que contempla sem medo a sua própria insignificância significativa, na dissolução consciente, esclarecida e síncrona no todo que o transcende.